Se liga aí na ideia. Batidão estronda, para com esse limpinho. Vem. DG, é o Bruninho. Vem. DG, é o Bruninho.